Se me pergunta onde anda, isso eu não sei. Última vez que eu vi, virou fora da lei. Sua coroa chegou em mim, indignada. Disse, meu filho agora é a ovelha negra da casa e tá colando com os malucos lá na rua de cima. Sua vida se resume agora em cocaína, dinheiro fácil, carango importado. Até a vaca da Priscila hoje tá do seu lado. Já faz um tempo que ele não aparece em casa. Peço pra Deus, pra que não seja nada. Meu sangue gela nos pés e vai subindo. A cada dia eu perco mais esse menino que nasceu pobre com mania de grandeza. Hoje a porra do crime é sua certeza. Amigo inseparável de uma automática. Quem diria que meu Roger fosse o homem da máfia? A agonia me consome, me aproxima do fim. Pelo amor de Deus, traz o meu filho pra mim. DDTS, o que você faria em meu lugar? Vendo a mãe do seu parceiro de tristeza chorar. Sei lá, talvez eu não faria nada. Ando com a mente também tipo carregada. Falo por mim, cada um escolhe o seu caminho. Se esse for o seu, que siga sozinho. Mas na corrida contra o tempo e o que mais assusta, ele quer mais, ele não para, ele não muda nunca. Roger é o homem, cê tá ligado. Patrão de renome, fama, status. Dona Rita essa noite diz que vai rezar, pedindo a proteção do seu orixá, que ilumine o caminho daquele garoto e nada o impeça dele voltar. Esta noite eu vou, eu vou pedir pra Deus pra te proteger. Onde você estiver, no gueto é só mais um que não fica de pé. Essa noite eu vou rezar. Eu vou pedir pra Deus pra te proteger. Onde você estiver, no gueto é só mais um que não fica de pé. Chacinas acontecem na periferia, realidade vivida pelos olhos da tia, que no portão da sua goma ela presencia os fatos e relata ali naquela vila. Pivetada de idoso, viciada no crack, na folha policial, número um de destaque, fazendo sexo oral em plena luz do céu. Dignidade roubada a troco de um papel. É a cota analisar, refletir qual o caminho certo pra seguir. Há algum tempo o Roger não era nada. Ultimamente só o Roger na parada. Ocorre um comentário aqui na banca. É, Roger deu vários tiros na cara de um pilantra. E de degrau em degrau ele vai subindo, mas sem se ligar, uma pá de inimigos. Tipo pai angustiado, mãe desesperada, ao ver o seu filho no vapor da bocada. Num esquema que é mal, um discerrante, uma automática na cinta, seguro flagrante. Eu tenho o dom da palavra, louvado seja o Senhor. E aqui ele diz, diz, é tempo de dor. Na fila tem herdeiro querendo seu império. Na sequência a gaveta espera no necrotério. Aquele corpo no chão, crivado de balas, sequência certeira. Peito e na cara, sua coroa velando. Você no meio da sala, no caixão lacrado, com um vidro na lata. Mundo do crime é sinistro do começo ao fim. O demônio te seduz, pula fora e ri. Não queira ser o que você não pode ser. Não vá fazer pra depois se arrepender do que tá escrito. Provérbio mais sinistro: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Escuta, tiro nas ruas, pessoas agitadas. Será que meu filho tá envolvido? Que parada. O papel da mãe é ser a última a saber. Pedir pra Deus pro seu filho não morrer. Mundo do crime é sinistro, sabe como é. Meu filho, que Deus te proteja onde você estiver. Esta noite eu vou rezar. Eu vou pedir pra Deus pra te proteger. Onde você estiver, no gueto é só mais um que não fica de pé. Essa noite eu vou rezar. Eu vou pedir pra Deus pra te proteger. Onde você estiver, no gueto é só mais um que não fica de pé. 5 minutos depois, sem dó nem remorso, ficou irreconhecível. Veio na foto quem foi o alvo dessa vez, o pivô da parada. Aqui além do silêncio, ninguém fala nada, mas eu tô ligado que o Roger tava na vila e que se pá foi arrastado pela Priscila. Não acredito em destino ou premonição, mas respeito cada um na sua religião. O orixá da dona Rita tinha alentado. O tempo tá fechando, Roger, tá embaçado. Carros pra cima e pra baixo, mó agitação. Bebidas, drogas, tiro de montão. Oposição, rivais, pra mim tanto faz. Só dona Rita que não sabe que o Roger já é final assim. Aqui é constantemente metralhado de catraca, morto indigente. Senhor meu Deus, alivia a dor dessa mulher que reza pelo filho aonde estiver. No necrotério, aguardando reconhecimento. Numa cadeia, cumprindo o papel de um detento. Mundo do crime é sinistro, dos pés à cabeça. Ontem o predador, hoje foi a presa. Essa noite eu vou rezar, eu vou pedir pra Deus pra te proteger. Onde você estiver, no gueto é só mais um que não ficar de pé. Essa noite eu vou rezar, eu vou pedir pra Deus pra te proteger. Onde você estiver, no gueto é só mais um que não ficar de pé. Essa noite eu vou rezar, eu vou pedir pra Deus pra te proteger. Onde você estiver, no gueto é só mais um que não ficar de pé. Que não ficar de pé.